Ponta Serra, a Torre Salvador em 18, 18, 118, decimal 95. Tá 3567, né? Estamos 25. Chama o controle 1 no 20, decimal 8. 208, boa tarde. Que o papai me bravo, vai ser a prosseguir. Bravo, ok, ciente, chama o salão 211 aqui para coordenação, por favor. Salvador, Papa Serra. Aqui, Papa Serra, chame 121 nesse salão, meu solo. Corre, tá passando ali, mas eu venho aqui, Quebec. Fim de leste, Quebec, prossiga a aproximação para usar o 017. Quebec. Repouso é 1-7 ou 1-0, confirme. 1-0. Final 1-0, cheque trem autorizado, pouso, vento 1-8-0 graus, 8-9. Quebec. Não consegui copiar. Prefere sair pelo corredor Axé ou corredor Forte? Faz bravo pra passear. Prefere corredor Axé ou corredor Forte? Corredor Axé. Corredor Axé, cliente. Sabe se afasta mais que o farol da barra? Aeronave tentando contato com controle, estamos operando em 120, decimal 8, câmbio. É, não, dá chá de checado. Clive pouso de Leste Quebec, vento 1-70 graus, 8 nós. Quebec. A sua parte é a localidade na Bahia? Papai Uniforme, bravo para passear na escuta. Papai Uniforme, bravo para passear, é o solo. Papai Portadora, checa o rádio, confirma se a localidade fica no estado da Bahia. Tá vindo só a portadora. Checa o rádio, chama novamente. Clareza 1. Uniforme Bravo Alfa Sierra, eu preciso da distância da localidade. O Lima Juliette Quebec, seu solo aos 30, chama 121 no solo. Olá, Lima Juliette Quebec, qual o destino? Confiro. Alfa Juliette, contorno na parte principal, chama na Lima. É. 20 milhas. Ciente, agora sim. Pronto, cópia. Autorizado, Sierra Whiskey Fox Hotel, nível 035, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés até o farol da barra. Controle 119, decimal 8, aciona 5530. Sky Fire T11 down, long find and runway 10. Roger, Skyfly 311, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 8 knots, check landing gear. Landing gear down, and we are clear to land runway 10, Skyfly 311. Change. Papa Uniforme Bravo, Papa Sierra, copiou? Torre, 11895. Olha, 3-1 para a Guarulhos. Passear, por favor, conteja a sua autorização de tráfego, que o solo solicitou lá, o senhor passou a escuta aqui. Conteja a autorização de tráfego. Dados da 3155 Guarulhos 320, Opers 110, decola da pista 110, primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva, controle 11935, aciona 5126. 320 autorizado, Guarulhos, Opers 110, decola da curva à direita da El Leda Motiva, 1935, 1126, 3155. Confirma o transponder. Com 1-2-6. Vai voar autorizado 035, visual da localidade, Sierra Whiskey Fox Hotel. Decola da 1-7 com curva direita, saída pelo corredor Axé, visual até o farol da barra, 1.000 pés. Aciona o código 5530 e o controle 120 decimal 8 após a decolagem, a curva direita após decolar. Nível 035, que é, tá complicado, né? Porque a autorização de tráfego é padrão em tráfego aéreo, que o senhor copia e coteja como ela é informada, não firme? Confirmado, vou voar no nível 035, visual até a localidade, decolando a 17, com curva direita, 1.000 pés até a farol da barra. Afirmativo, corredor axé, o código 5530, o controle na saída frequência 120 decimal 8. Sim, 120 decimal 8, fazendo a decolagem. Ok, chamo para o táxi, o Papa Serra. Serra acionado no pátio, precisando o táxi para cabeceira no 7. Ok, livre o táxi, chamo para ingresso na pista no 7, Papa Serra. Chamará para ingresso na cabeceira no 7, Serra. Posição na Quebec. Autorizado, ingresso no 735, Lima Juliette, Quebec, até o Pat 4. Fly 311 on the ground, 35, lift to the right, and call 121, decimal 1. On the right, and on ground, 121, that's right, 21. Uniforme Bravo Papa Serra, ingresso à esquerda, autorizado, seguindo a aeronave, está taxando sobre a pista, reposta alinhada e pronto no set. Negativo, o senhor vai ingressar na pista conforme a instrução, ingresso à esquerda, reporte alinhado e pronto. A aeronave não vai decolar, o que ingressa, taxista até cabeceira, reporte alinhado e pronto. Autorizado a decolagem, pista no 7 para passear, Ventura 30 graus, 8 nós. Autorizado Campina Grande, 370, Perdulão 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição, Zipar. Controle, 11935, aciona 5136. Controle no 208, o 966. Correto, chão, puxa. Mike Golf Mike, chame 1208. Portão 01 autorizado, chama táxi. Valeu, 315, portão 515, questionamento. 315, correção, autorizado, chama táxi. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Ele pouso na pista 1-0, tá? 3-2-1-7. Livre acionamento, chama push. tarde, azul 4118, informação Tango, nível 360, com fim Belo Horizonte. 4118, autorizado com fim 360, Persulu 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5170. Tente autorizado, nível 360, com fim Belo Horizonte, a rota do plano. Persulu 21, decola pista 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa, transponder 5170, controle 6119, decimal 35, Persulu 4118. 4118, correção, controle 120, decimal 8, chama pushback acionamento. 208, está no portão 3, vai reportar quando pronto, viu? 4 horas na noite. Salvador, é o 3155 para o carro, 236 a bordo, galeão, 3 horas e 30. AB? É, 236. Ciente, 3155 para ataque táxi em frente, parte principal, Índia, ponta de espera da 901895, que negar a 901. 3215, 0131. Fala, Salvador, está 31 e 271. Está 32 e 17. Ingresso, via Alfa, mantém antes o taxa Juliette. Alfa, Juliette, 32 e 17. Fala, Salvador, Gono 966, posição 2, autorizado, chama ataque. Tá, Gono 3217, ingresso Juliette, portão 2. Portão 12, 3217. Confirma que chamou o solo. Chanel 3-1-4, aceita previsto pela Petrolina? Pra onde? Petrolina. Petrolina. Puca. Puca, obrigado pela escuta, na escuta quando tiver a cópia. Solo 6327 para feedback, portão 1. Portão 01, assim que a aeronave da TAM para Tiano 02, autorizado, chama ataque. Posso pagamento da aeronave 02, está autorizado, chamará o táxi com 3327. 6314, Avianca, está na escuta? 6314. Qual é a rota? A rota é para o Zulu 20. Ah, o Zulu 20 é Momo, correção. Momo Nenim. Momo Nenim, mantivo. Na escuta para a cópia, quando fazer. O plano aparece aos 1924, 30 minutos antes aparece. Mas uns 10 minutos ele aparecer, eu chamo cópia. Ok, obrigado, Cruz. Correu 3155, boa tarde, ponto de espera pronto. Autorizado 3155, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 89. Alinho, decola 10031. Operando Recife, pronto para o ataque. Mono 966, táxi autorizado até através do portão 5, ou número 2 para o ponto de espera da 10. Mano lá, 11895, quer negar 1011. Com 1011, táxi de Apache 1, através do 05, para o Bronco 1895, Mono 966. Torres, Salvador, é o Michael Fumac, boa tarde. Michael Fumac, mantém a linha do litoral, qual é o parque que vai pousar? Parque da Aerostar. Estou autorizado a fazer aproximação via 35 e parque da Aerostar, reporte na final do 35. Mike. Salvador, parque da para Manati, no impacto 4, Santa Cândida. Roger Juliette, a Manati 1, mil pés autorizados, decola da pista 17, primeira curva direita, corredora Xé, controle 119, decimal 35, aciona 0117. 0117, transponder, decola 17, com curva direita, corredora Xé, mil pés, isso aqui é Manati. O controle confere é 119, decimal 35, voltou? Negativo, correção, 1208. 1208 é o controle 18952. Procedimento correto, parte 4 POB. 02 POB. 02, saneamento e táxi com a torre, 11895. Saneamento e táxi com a torre, 11895, grato. Beijo. Pagar. Base merda é. Prossiga. Estou parando aqui, não estou vendo aeronave nenhuma na minha frente, para pedir a continuar, por favor, como não deu? Aeronave é o Avianca. Finalizando o push no 01, estacionado. Tá, tá descendo lá, tá bom. Oi, Papa Romeu, céu, Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, por favor. Passo 4, para Marquinhos, acionamento, não importa. Autorizado, acionar a chave táxi. Dona Camarada, para o táxi, Hotel Juliette Serra. Livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, tem um tráfego de helicóptero à sua direita, para pousar na cabeceira 35 e no pátio que fica à direita, não intercede na aproximação. Na frente, na 3192, livre pouso. Mike está na final para a cabeceira 35. Sete, aproximação para 35 e o pátio, sem interferir na final do 1-0, Mike Wolf Mike. Informe no solo, vento 1-50 graus, 8 mais. Mike. Torre Juliette Serra Tava. Serra Tava para a final do 1-7, apostando. É para parar. Vou chegar primeiro. 92, 13 e 30, Salvador, à direita, Vinha Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, que é legal 1-0-1-1. Gente, Índia, ponto de espera da 1-0-3-3-4-5-0-1-1-3-3-3-3. Vai confirmar que vai estacionar a frequência livre e confere solo aos 5-3. Prato. Então só está na curta da 1-7, Juliette Serra Tango. Serra Tango, livre pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 8 nós estamos. Tango. Autorizado ali, mantém 1-0. Também mantém 1-0, 3-3-3. 3-1-9-2, solo 5-4, livre à direita, chama 1-2-1-1 no solo. 3-1-1, boa. Correu, Papa Romeu, Kilo, Serra, Lima, estabilizado no localizador. Intenções após o externo, mudança das regras de pouso na 1-7, base pela direita na 1-7. Sim, Serra, Lima, chama para o cancelamento. Camara, Lima. 1-9-2, livre. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pro ONU, 3192. Papa Romeu, que o Serra Lima passou externo, baixa travado, solicita da presente mudança das regras. Que cancela o plano 55 para base da 197, reporte Lima. Sente, base da 197, reportará, Lima. Autorizado, seu solo foi aos 5 mil, autorizado o retorno e reporte de plano. Base para final da 197, aqui no Serra Lima. Aqui Serra Lima, vale autorização de pouso. Tenente Lima. Meia 327, livre decolar, 150 graus, 8 na eixo. Decolagem livre, 6327. Sr. Salvador, muito boa tarde, 966, com ponto de cidadão 0 pronto. 6966, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinho, mantém cabeceira no zero, 966. O Whisky India Delta autorizado, Vitória da Conquista 085, direto, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1 mil pés até o farol da barra, controle 119, decimal 35, corrigindo, controlando 208, acionando 5156. Pátio PLB. Pátio 506, borda, acionamento, saco, torre, 198, decimal 95. Celular 63, 14, me escuta? 1208, 6327, obrigado, uma boa tarde. Sim. Pronto, cópia? Prossiga. Autorizado, chama 6314, pode Petrolina 340, Pesulu 20, decola da pista 10, primeira curva direita, corrigindo à esquerda, Momo, transição Nenim, controle 1208, transponder 5414. Matheus, autorizado Petrolina 340, Pesulu 20, decola da pista 10, na curva esquerda, saída Momo, Nenim. Controle saindo 208, transporte 5414, Xené 6304. Corrigimento correto, chama push. Vamos lá, é 6304. Salvador, 4118, ponte 3, push 10, acionamento. 1118, autorizado, chama ataque. Quem é que vai reforçar o ataque? Azul, 4118. Salvador, boa tarde, Xené 6355, informação, tem autorização Guarulhos, quando possível. 6355, autorizado Guarulhos, nível 3. 60, perdeu 10, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, 11935, aciona 5176. Blazer, ILS runway 10. Roger 1620, continue approach, standby for landing clearance. Zero rota conforme plano de voo via Brasilu 10, decola da pista 10, primeira curva de direita, da Euleda Motiva, 1935, é o controle 5176 no transponder, Oceaner 6355. 6355, atendimento correto, chama o push. Chamará, 6355. Salvador, boa tarde, 1738. Fala box 4, entre da autorização Tango para Oceaner. 1738, confins, autorizado, 360, Perdido 21, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbora, Elefa, 11935, acionando 5401. Autorizado, 360, confins, Perdido 21, pista 10, com curva direita, Arbora, Elefa, 1935, 5401. Confirmando controle e correção, 120.8. 28. Procedimento correto, chama push. Olá. I lock it, the roll, o que é que autorizado ingresso e mantenha no 17. O 966, 66, decolando 00, chama o controle, 120, decimal 8. 208, grato, bom final de tarde, 966. Shank Delta autorizado, táxi, chama para ingresso, 97. Mantenha a posição, Serra. Lima, Lima, Fox, A, November, Zulu, Whisky. Nível 105, radial e distância. Milhas autorizado, se a mesmo Luiz, que 105, decola da pista 17, primeira curva direita, corredora Xerra, restrito no meu peso até o farol da barra. Controle 11935, aciona 51774. Correção 208. Lima, Lima, Fox, parte POB. 502, estacionamento, táxi, torre 11895. Para o táxi azul 4118, 124 a bordo, autonomia de 3 horas e meia e o alternado é Ribeirão Preto. Deixado 4118, autorizando a direita via Índia, posto esquerda na 011895, NH1011. Gente, 1011, direita Índia, pronto, torre 295 azul 4118. Hotel Juliette Serra, fora do sol. Juliette Serra, decola aos 02, chama o controle, 120 decimal 8. Sobre controle 208. Underground, go 1620, runway vacation. Zero, Alpha Juliet, portão 5. Alpha Juliet, gate 5, go 1620. Salvador, boa tarde, azul 4118, ponto de espera pronto. 64118, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 89. Gente, alinha, livre alinhar e decolar, pista 10, azul 4118. Autorizado, táxi, chama para ingresso número 7. Lá, Índia Delta, ventando 50 graus, 89. 34118, decola o 05, chama o controle, 120 decimal 8. 20 decimal 8, Brasil 4118. Autorizado, ingresso é forte alinhado com o Francete. Quem quiser, eu decolo 06, eu chamo o controle 120-18. Controle 120-18, 3 de alerta. Torre, o Papa Gol? Acho que o Papa Gol precisa. Passou um pedágio aqui, está visual com o aeródromo. Sim, Chirino, tem uma sequência para no 7 aí. Vai ter que fazer a espera, ok? Pode esperar no setor já, caso deseje, ou prosseguir para a rotatória, confira. Ok, vou fazer aqui então 360 para evitar a turbulência lá na rotatória, ok? Se puder aproximar mais do setor norte aqui próximo da base, porque aí a chance que der é o mando para final, hein? Ah, ok, então. Eu vou então aqui voar aqui na proa 260. Ok, isso. Fica ali próximo em Rimar, ok? Ali no próximo em Rimar e aguardando para final, assim que possível. Ok. Quatro, dois, zero, cinco. Passou externo, baixar travado. Livre pouso 4205, vento 180 graus, 89. 4205, ciente. Torre de Salvador, boa. 6918, final de 9 milhas e meia. Ciente, 9918, reposta externa. Porta da externa, 6918. Ciente, qualquer posição, Lima Fox. Interceptar final, ok, e depois vai seguir na sequência. Ok, estou agora voando na proa 260. Correção, geral, negativo. Mantenha aí do setor aí, ok, tem um passarinho também que está muito veloz ali na final, aguarde. Ok, então. Vou permanecer aqui na rotatória. Certo, negativo, estou com mais um passarinho ali e aí depois já vou autorizar, ok? Controle no 208. Bate o POB. Bate o 502 a bordo, acionamento táxi, torre 1895. Do 6918, informa muitos pássaros aqui na final, senhor. Confirme? Muitos pássaros na final, azul 6918. Ok, estou ciente. O azul 4205, solo 09, livre à direita, chamando 211, solo. 4205, ciente, boa. Solo Salvador, boa tarde, o 4205 da azul, ingressando táxi Alfa. 4205, Alfa, quilo, pátio 3. Alfa Kilo, parte 3, 4205. Acusa, azul 6918. Querido Pouso, 140 graus, 8 anos. Ciente, azul 6918. Oi, Salvador, boa tarde, parceiro 2231, localizador da 10. Registro 231, continue a aproximação, atualização e pouso. Na sua escuta, 2231. Apagou, pode descer para mil pés dessa posição e faça mais um 360, ok? Só mais um já vai ser suficiente para depois enquadrar final. Ok, então visual com o tráfego. É o passarelo que é o seu tráfego agora, tá em cima de cima agora. Ok, tô distante. Autorizado o seu táxi, irmão. Boa tarde, o Eco Delta Fox. Delta Fox, é, faça um 360 no setor, a 1500 pés aguardando para final do 7. 360 pela esquerda no setor, aguardando para a liberação no 7. Vai chamar a interceptada final. Baixou o Papagum, então tem o Eco Delta Fox, está exatamente na rotatória, agora 1500 também. Você pode iniciar sua descida já na curva, para enquadrar a final. Ok, vai descer agora então. O 6918, solo aos 12, direito, 1211, solo. 211, à direita, o azul 6918, boa. Papagô está visual com foco e tem a gente que quer. Ok, 6, Papagô. Guarde autorização de pouso assim que eu passaria do passado. Bom. Foi Alfa, mantém antes a Juliette. Alfa, antes a Juliette, azul 6918. Já travado, autorizado por 1-0, passada 2-2-3-1. Delta Fox, quando interceptar a final, pode manter, guardando autorização de pouso. Delta Fox, interceptar a final e manter, aguardando. Tem livre pouso, pista no 7, ventou no 50 graus, meia dúzia mais. Você pousa pro Golf 2, Fox Trotinha. Fox 1, prosseguiu visual pelo litoral, o chão me passando, fala Itapuã. Fala Itapuã, vem lá. Passaria 2-3-1 no solo, 1-4, livre direita, chamou 2-1-1 no solo. 2-1-1, graças a Deus, uma boa. Solo aos 15, autorizado à direita, Golfo. Alfa Juliette, é Mota 1-2. Alfa Juliette, 1-2. Salvo Gol 1738 para o táxi, o POB 188 com 320, altera na cantina. 1738, autorizado táxi, à direita via Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, QNH 1012. 1095-612, direita, boa. Azul 6918, ingresso Juliette, portão 3. Juliette para 3, Azul 6918. Boa tarde, Tana 3217, informação Tango. 3217, pronto, cópia, Confins? Tá pronto. Autorizado Confins, 360, pesado 20, corrigindo 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-1935, 1-1-9-1208, controle, transponder 5-4-1-7. Autorizado com FIS, nível 360, Perzulu 1-0. Recorda 10, curva direita da El, Leda Monte vai a saída. 1-2-0-8 é o controle. E 5-4-1-7, transponder. Então 3-2-1-7. 3-2-1-7, protegimento correto, chama push, modifica o nível para 3-4-0. Confirme. Confirma 3-4-0. É, o nível é 3-4-0, confirma? É, modificou outro 3-4-0. Ok, 3-4-0, então 3-2-1-7. Tower, Sapphire 311 for a time check. Let you copy? Yes, sir. Hotel Foxtrot Yankee 311, clear to Lisboa, Fatal 330, by upper zone 10, take off runway 10, left turn, Puka, departure, Papai Uniform, Charlie Alpha, departure, transition name is Zulu, India, Papa. Alpha Romeo, Apache Control 120.80, Squawk 5143. Solos 1745, direto autorizado. Left turn to Putar, transition Zipar, and then Upper Zulu 10, the departure frequency 120.854 5143. Hotel Foxtrot Yankee 311, grid back for right, come back for push and start. So you're back for push and start, and can we ask for a time check? What do you need, sir? Time check until your flight plan is available? No. Quero chamar um agora. UTP. 19018. 19018. Obrigado. Pushback é funcionamento Sonar 6355, Tanahe, Mota 14. 6355, ordenando a equipe de solo assim que o ATR da Passaredo partir na remota 12, autorizado, chama a taxa. Negativo, que eu não tenho ralinha, mas guarde. Pelo Serra Lima, tem o helicóptero tipo Alfa Serra 50 agora realizando o pouso no Pátio 5. Após o mesmo parqueamento, está autorizado o início do táxi, rebaixo do ponto de espera da Papá, ajuste no 012. O Serra Lima está autorizado, ingresso sexta 107, reporte pronto. O Romeu Fox Lima, reporte no solo. Aos 20, livre corte. Chamamento 355, autorizado a iniciar. Sete 38, decolou aos 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa tarde. Boa tarde. Alfa Romeo, Lima, Alfa Romeo. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo da presente, abandone a linha do litoral, ingresso na perna do vento da pista 1-0, reporte no través norte da Torre Salvador. Voltará no través norte da Torre Salvador, Romeo. Descendo para 1.000, Romeu. Paulo Salvador, eu chamei a 3.14 no 0.62 de estacionamento. 6.3.14, portão meia dúzia. Está totalmente pronto? Acionamento. Ele se acha uma tarde. A Lima decolou aos 22, mantenha a proa 3.000 pés, assume controle 120.8. Mantendo a proa, subindo para 3.000, chamando o controle 128. Papa Uniform Charlie Alpha. Papa Uniform Charlie Alpha, then position German and then VPAC, okay? Affirmative. Obrigado. Romeu, aterrizando base para a pista, final da pista 1-7, repartindo mesmo. Voltará na base da 1-7, Romeu. Salvador, muito boa tarde, então 3145, tem a informação em uniforme, está no 1, autorização para Galeão. Está 3145, autorizado Galeão, 340 para November 857, picolou da pista 1-0. Primeira curva à direita, Dael Leda Irumi, 1-1-1208, controle, transponder 5446. Seu ativo, nível 340, na APR 9857, decola da 6, com curva à direita, Dael Leda Irumi, o 20. O pedal.